Marmoraria Gonçalves, Organização Diego, Tropical FM, Adriano Valadares, Autoescola Simão Diense, Organização meu parceiro Júnior e Ivanei. Eu e você, a coisa ficou séria de repente. Sonhei com a gente juntos lá na frente, mas vejo que o tempo não te melhorou. E quando a gente ficou, me prometeu que era pra sempre. Mentiu, me iludiu, você não me deu valor. Você nem pensou na gente. E agora você vem com essa promessinha pra me envolver. Cá mais uma noite pra te dar prazer. Parei e pensei, melhor não te querer. E agora você vem com essa promessinha pra me mais uma noite pra te dar prazer. Parei e pensei, melhor não te querer. Ferti Agrícola, Organização Eudas e Osman, Paulista Flats Imobiliária, Luiz Nascimento Corretor SP, FIF Engenharia Solar, Organização Fábio e Fernandes. E quando a gente ficou, me prometeu que era pra sempre. Mentiu, me iludiu, você não gente. É, eu caí na real, cê quer brincar comigo. Te amei o tempo inteiro sem você me amar. Já chega de promessa e desse seu joguinho. Agora você vem com essa promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já deu, parei, melhor não te querer. Você vem com essa promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já deu, parei, melhor não te querer. E agora você vem com essa promessinha pra me envolver. Ficar mais uma noite pra te dar prazer. Já deu, parei, melhor não te querer. Luiz Nascimento, Corretor SP, Autoescola Simão Diense, Organização Júnior e Ivanei. Tamo juntos!